Antena Web da Música. Música. E mais música. Thank you. fraca, menina. Eu quero ser o seu namorado. Vem aqui junto comigo, diga que quer ficar do meu lado. Venha para cá, menina, eu quero ser o seu namorado. Vem aqui junto comigo, diga que quer ficar do meu lado. Me diz assim, quero seu beijo quente. Fale baixinho, sussurrando contente. Meu coração, quero estar contigo. Quero amar você, quero amar você. Venha para cá, menina. Eu quero ser o seu namorado. Venha aqui junto comigo, diga que quer ficar do meu lado. Venha para cá, menina, eu quero ser o seu namorado. Venha aqui junto comigo, diga que quer ficar do meu lado. Me diz assim, quero seu beijo quente. Fale baixinho, sussurrando contente. Meu coração, quero estar contigo. Quero amar você, quero amar você. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Sorrindo, eu acho lindo demais. É, eu sei. Cantar eu sempre quis. É bom cantar contigo, ser teu amigo e só te ver feliz. Ver você aí só me faz querer cantar com juntos e cantamos. O show é pra você, bem pertinho do seu coração. Alegria, muita emoção. O show é pra você, é por isso que estamos no palco juntos e cantamos. O show é pra você, bem pertinho do seu coração. Alegria, muita seu coração, alegria, muita emoção. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Quem cai aqui, levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui, levanta ali, bate a poeira. No amor só levo o tombo, mas gosto da brincadeira. Quem cai aqui, levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui, levanta ali, bate a poeira. No amor só levo o tombo, mas gosto da brincadeira. Eu quero um copo cheio até a tampa. É dessa vez que eu entorno o caneco. Não vou tirar o meu time de campo, por ela eu acampo aqui nesse boteco. Eu dou amor, ela me dá desprezo. Ela me esnoba e a paixão aumenta. Eu acho que ela tá me provocando, pra ver até quando o coração aguenta. Quem cai aqui, levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Levanta ali, bate a poeira. No amor só levo tombo, mas gosto da brincadeira. Quem cai aqui, levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui, levanta ali, bate a poeira. No amor só levo tombo, mas gosto da brincadeira. Levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui, levanta ali, bate a poeira. No amor só levo tombo, mas gosto da brincadeira. Quem cai aqui, levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? bate a poeira. Pro amor só levo tombo, mas gosto da brincadeira. Não sei por que ela me dá o fora, até que não sou um sujeito feio. Apaixonada, tô a 100 por hora, tô pisando o fundo, ela puxando o freio. Eu dou um boi pra não entrar na briga, mas quando entro brigo pra ganhar. Tô amassando a fera com jeitinho, e no meu carinho ela vai se entregar. Quem cai aqui levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui levanta ali, bate a poeira. Pro amor só leva um tombo, mas gosto da brincadeira. Quem cai aqui levanta ali, fica de pé. Quem nunca levou um tombo por causa de uma mulher? Quem cai aqui, levanta ali, bate a poeira. O amor só leva o tombo, mas gosto da brincadeira. Eu olho da minha janela, vejo no seu quarto você. É sempre sozinha sofrer demais. Nós somos então iguais. Você tão só. Tão só, nem olha para mim. Não seja triste, volte a sorrir. Me vê agarrado. lado. Com ela separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, e pra dizer como ela é. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é. Olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem unha encravada, com peito caído e um caroço nas costas. Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar. Chamei do guerreiro, bicho Macedo, com o padre que vê do patiz, ou cisar, oi, vaza. Tchá, tchig, tchá, tchig, tchá, tchig, tchig, tchig, tchá, tchig, tchá. Fede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein. Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu, oi, vai pra puxa, tu é feio. Eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. Esse aí é seu esposo? É sim. Não. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, e pra dizer como ela é. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é. Olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem unha encravada, com peito caído e um caroço nas costas. Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar. Chamei do guerreiro, bicho Macedo, com o padre que vê do patizou, cisar, oi, vaza. Tchá, tchig, tchá, tchig, tchá, tchig, tchig, tchig, tchá, tchig, tchá. Fede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein. Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu, oi, vai pra puxa, tu é feia. Eu sou a dona Gigi. Puxa, tu é feia. Esse aqui é meu esposo. Vou falar bem curto e grosso contigo, hein. Eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. Já falei pra vazar. Esse aí é seu esposo? É sim. Vou falar bem curto e grosso contigo, hein. www.funkneurótico.net. As melhores MP3 de funk estão aqui. Tranquila sob o sol da manhã. Quem dera essa canção grudasse em seu coração, que nem chiclete. Brasil. Voltamos na próxima semana.